meus heróis. Aos poucos, como se já não tivesse nenhuma lição pra aprender. Tudo que eu digo faça algum sentido. Eu quis me perder.